Cheiro 10, página 92, capítulo 10. Era primavera e nós tínhamos 15 anos. O gelo do inverno tinha durado mais tempo do que o habitual e estávamos contentes por sair de casa outra vez e apanhar sol. Tínhamos posto de lado as túnicas e a nossa pele arrepiava-se sob a brisa ligeira. Para além de rápidas lavagens na concavidade aberta na rocha para esse fim, eu não estivera nu durante o inverno inteiro, pois fazia demasiado frio para tirarmos as nossas peles e capas. Aquiles espreguiçava-se, distendia os membros rígidos por ter estado tanto tempo no interior da gruta. Tínhamos passado a manhã a nadar e a caçar na floresta. Os meus músculos estavam cansados, mas contentes por serem de novo utilizados. Fiquei a vê-lo. Para além da superfície instável do rio, no Monte Pelion não havia espelhos, de modo que eu só conseguia avaliar-me pelas modificações de Aquiles. Os braços e pernas dele ainda estavam mais esguios, mas agora tinham músculos que subiam e desciam sob a pele quando ele se movia. O seu rosto também estava mais firme e tinha os ombros mais largos do que antes. Estás com um ar mais velho. Ele parou e voltou-se para mim. Estou? Estás? E eu? Vem cá, disse ele. Pus-me de pé e aproximei-me dele. Aquiles fitou-me durante um momento. Tu também estás? Como? Perguntei. Muito? A tua cara está diferente? Onde? Tocou-me no maxilar com a mão direita e percorreu com as pontas dos dedos. Aqui. A tua cara está mais larga do que era. Levei a mão à cara para ver se sentia a diferença, mas pareceu-me que estava tudo igual, osso e pele. Ele tocou-me na mão e levou-a até à maçã de Adão. Isto aqui também aumentou, disse ele. O seu dedo tocou suavemente no alto macio que me surgira no pescoço. Engoli e senti a ponta do dedo dele elevar-se com o movimento. E onde mais? Perguntei. Ele apontou para os pelos finos e escuros que me cobriam o peito e o estômago. Aquiles fez uma pausa e eu senti o rosto quente. Basta, disse eu, num tom mais abrupto do que tensionara. Sentei-me de novo na erva e ele recomeçou a estirar-se. Fiquei a ver a brisa a agitar-lhe o cabelo e o sol a incidir na sua pele dourada. Inclinei-me para trás para também sentir o seu calor. Decorrido algum tempo, Aquiles foi sentar-se ao meu lado. Ficámos a contemplar a erva, as árvores e os rebentos novos a brotarem. Ele falou numa voz distante, quase despreocupada. Julgo que não te desagradaria ver o aspecto que tens agora. Senti de novo o rosto quente, mas não falámos mais desse assunto. Tínhamos quase 16 anos. Dentro em breve, os mensageiros de Peleu chegariam com presentes. As bagas estariam maduras, os frutos iriam ganhar cor e cair-nos-iam nas mãos. Os 16 anos iriam ser o fim da nossa infância, um ano antes de os nossos pais nos chamarem homens. E iríamos começar a usar não apenas túnicas, mas também capas e quitones. Preparariam um casamento para Aquiles e eu talvez desposasse uma mulher, se assim o desejasse. Pensei de novo nas servas com os seus olhos sombrios. Recordei-me de partes de conversas que ouvira aos rapazes sobre seios, ancas e relações sexuais. Ela é tão macia como nata. Quando ela põe as coxas à tua volta, até esqueces como te chamas. Os rapazes ficavam corados e com as vozes agudas de excitação. Mas quando eu tentava imaginar do que falavam, a minha mente deslizava como um peixe que não se queria deixar apanhar. Outras imagens substituíram-se àquelas. A curva de um pescoço inclinado para uma lira, cabelo a brilhar à luz da fogueira, mãos com os seus tendões frementes. Estávamos juntos o dia inteiro e eu não tinha fuga possível. O odor dos óleos que ele usava nos pés, os vislumbres de pele quando se vestia, desviava o olhar e recordava o dia na praia, a frieza dos seus olhos e como ele se afastou de mim a correr, e recordava-me sempre da sua mãe. Comecei a sair sozinho, de manhã cedo, quando Aquiles ainda dormia, ou de tarde, quando ele ia praticar arremesso de lança. Levava comigo uma flauta, mas era raro tocar. Em vez disso, encontrava uma árvore e encostava-me a ela a respirar o odor intenso dos ciprestes, vindo da parte mais alta da montanha. Lentamente, como que para escapar à minha atenção, a minha mão movia-se até entre as coxas. Tinha vergonha do que fazia, e uma vergonha maior ainda dos pensamentos que o acompanhavam. Mas teria sido pior tê-los no interior da gruta de quartzo rosa, com Aquiles ao meu lado. Por vezes era difícil regressar à gruta. Onde estiveste? Perguntava ele. Andei por aí, respondia apontando vagamente. Ele fazia um aceno de cabeça, mas eu sabia que ele via o rubor que me coloria as faces. O verão foi-se tornando mais quente e procurávamos a sombra do rio que lançava arcos de luz quando saltávamos na água e mergulhávamos. As pedras do fundo, musgosas e frescas, rolavam-me debaixo dos pés. Gritávamos e assustávamos os peixes que fugiam para os seus buracos no lodo ou para as águas mais calmas a montante. A torrente do gelo da primavera tinha terminado. Eu deitava-me de costas e deixava-me arrastar pela água indolente. Gostava da sensação do sol no ventre e da frescura do fundo do rio. Aquiles flutuava ao meu lado ou nadava contra a corrente lenta. Quando nos cansávamos, agarrávamos-nos aos ramos baixos dos juncos ou içávamos-nos até ficarmos com metade do corpo fora da água. Nesse dia demos pontapés, baloiçando as pernas na água para tentar tirar o outro do sítio, ou talvez trepar para o ramo onde o outro estava. Movido por um impulso, larguei o meu ramo e agarrei Aquiles à volta do tronco. Ele soltou uma exclamação de surpresa. Lutámos, assim, durante um instante, a rir, com os meus braços a rodearem-no. Depois ouviu-se um estalido forte e o ramo dele cedeu, fazendo-nos mergulhar no rio. A água fria fechou-se por cima de nós. E mesmo assim continuámos a lutar, as mãos contra a pele escorregadia. Quando voltámos à superfície, estávamos ansiosos e ofegantes. Ele saltou direito a mim, arrastando-me para baixo, na água límpida. Lutámos, voltámos à superfície para respirar, depois mergulhámos de novo. Por fim, com os pulmões a arder e os rostos vermelhos, por termos passado demasiado tempo debaixo de água, arrastámo-nos até à margem e deitámo-nos entre juncos e caniços. Os nossos pés mergulharam no lodo fresco da margem. A água ainda pingava do cabelo dele e fiquei a vê-la formar gotas que corriam pelos seus braços e peito. Na manhã do dia do seu 16º aniversário, acordei cedo. Kieran mostrara-me uma árvore na encosta distante do Pelion que tinha figos a amadurecer, os primeiros da estação. Aqueles não sabia, garantiu-me o centauro. Observei durante dias os frutos verdes e duros a entumecerem e a tornarem-se mais escuros, a crescerem prenhes de sementes, e agora ia apanhá-los para o pequeno almoço dele. Não era o meu único presente. Tinha encontrado um pedaço de madeira de freixo e comecei a afeiçoá-lo em segredo, esculpindo as suas camadas macias. Ao longo de quase 2 meses, surgira uma forma. Um rapaz a tocar lira, com a cabeça erguida para o céu, a boca aberta como se estivesse a cantar. Agora tinha-o comigo, enquanto caminhava. Os figos, abundantes, pesavam na árvore, com a sua polpa redonda, macia ao tato. Mais 2 dias e estariam demasiado maduros. Colhi-os para uma taça de madeira esculpida e levei-os com todo o cuidado de regresso à gruta. Aquiles estava sentado na clareira com Quíron e tinha aos seus pés uma nova caixa enviada por Peleu, ainda fechada. Vi os olhos dele dilatarem-se rapidamente quando pegou nos figos. Antes que eu pudesse sequer colocar a taça ao seu lado, já ele estava de pé, a estender as mãos ávidas para ela. Comemos até quase rebentar, com os dedos e o queixo pegajosos de polpa doce. A caixa de Peleu tinha mais túnicas e cordas para a lira e, desta vez, para o seu 16º aniversário, uma capa, tingida com a valiosa púrpura, extraída da concha do Múris. Era a capa de um príncipe, de um futuro rei, e percebi que lhe agradava. Sabia que iria ficar-lhe bem, com a púrpura a parecer ainda mais preciosa junto do ouro do seu cabelo. Quíron também lhe deu presentes. Um bastão para caminhar e uma faca nova para usar no cinto. Por fim, entreguei-lhe a estatueta. Ele examinou-a com as pontas dos dedos, a moverem-se sobre as pequenas marcas que a minha faca deixara na madeira. És tu, disse eu com um sorriso aparvalhado. Ele ergueu os olhos, brilhantes de prazer. Eu sei, respondeu. Uma noite, não muito tempo depois, ficámos a pé até tarde, junto das brasas da fogueira. Aquiles estivera ausente durante grande parte da tarde, pois Tétis aparecera e retivera-o durante mais tempo do que o habitual. Agora ele estava a tocar a lira da minha mãe. A música era serena e resplandecente como as estrelas lá no alto. Ao meu lado, ouvi Quíron bocejar e acomodar-se melhor sobre as pernas cruzadas. Um momento mais tarde, a lira cessou e a voz de Aquiles soou na escuridão. Estás cansado, Quíron? Estou. Então vamos deixar de descansar. Em geral, ele não era tão rápido a partir. Nem costumava falar por mim, mas eu também me sentia cansado e não levantei objeções. Pôs-se de pé, despediu-se de Quíron e dirigiu-se para a gruta. Eu espreguicei-me, aproveitei mais uns momentos da luz da fogueira e segui-o. No interior da gruta, Aquiles já estava na cama com o rosto úmido por ter lavado a cara na nascente. Também me lavei e molhei a testa com a água fresca. Não me fizeste perguntas sobre a visita da minha mãe, disse ele. Como está ela? Está bem. Aquela era a resposta que ele dava sempre. Era por isso que às vezes não lhe perguntava. Ótimo. Ergui uma mão cheia de água para tirar o sabão da cara. Fazia-me-lo com azeite e ainda cheirava ligeiramente a azeitonas, perfumado e oleoso. Ela diz que não consegue ver-nos aqui, disse ele ainda. Não estava à espera de que ele dissesse mais. Hã? Não consegue ver-nos aqui, no Pelion? Havia qualquer tensão na sua voz. Voltei-me para ele. O que queres dizer? Os olhos dele examinavam o teto. Ela diz... Perguntei-lhe se nos vigia aqui. Falava numa voz aguda. Ela diz que não. À exceção do som da água a correr lentamente, a gruta estava em silêncio. Ah, foi a minha resposta. Eu queria dizer-te, porque... Fez uma pausa. Pensei que ias querer saber. Ela hesitou de novo. Não ficou satisfeita quando lhe perguntei. Não ficou satisfeita? Repeti. Sentia-me atordoado com as palavras dele a girarem incessantemente no meu cérebro. Ela não consegue ver-nos. Dei-me conta de que estava a ficar gelado junto da bacia da água, com a toalha ainda erguida junto do queixo. Forcei-me a pousar o pano e a avançar para a cama. Sentia-me desvairado de esperança e de terror. Puxei para trás as cobertas e deitei-me na cama já quente da sua pele. Os olhos dele continuavam fixos no teto. Ficaste contente com a resposta dela? Perguntei por fim. Fiquei. Permanecemos ali, deitados, durante um momento, naquele silêncio tenso e vivo. Em geral, à noite, dizíamos graças um ao outro ou contávamos histórias. O teto, por cima das nossas cabeças, tinha estrelas pintadas. E se ficávamos cansados de falar, apontávamos para elas. Orion, dizia eu, seguindo o dedo dele. As Pleiades. Mas naquela noite não houve nada disso. Fechei os olhos e fiquei à espera durante longos minutos, até desconfiar de que ele estava a dormir. Depois voltei-me para o olhar. Ele estava deitado de lado, a observar-me. Não o ouvira virar-se, nunca o ouço. Aquiles estava completamente imóvel, com aquela imobilidade de que só ele era capaz. Respirei e apercebi-me da almofada escura entre nós. Ele inclinou-se para a frente. As nossas bocas abriram-se uma sob a outra. E o calor da sua garganta adocicada passou para a minha. Eu não conseguia fazer nada, senão absorvê-lo. Cada respiração sua, o movimento suave dos seus lábios, era um milagre. Eu tremia, com receio de o fazer levantar voo. Não sabia o que fazer, do que ele gostaria. Beijei-lhe o pescoço, toda a largura do peito, e senti o sabor a sal. Ele pareceu inchar sob o meu contacto, amadurecer. Cheirava a amêndoas e a terra. Apertou-se contra mim, esmagando-me os lábios, como que a transformá-los em vinho. Imobilizou-se quando o tomei na minha mão, macio como o veludo delicado das pétalas. Conhecia a pele dourada de Aquiles e a curva do seu pescoço, as dobras dos cotovelos. Sabia o efeito que o prazer tinha sobre ele. Os nossos corpos encaixavam no outro como mãos. Os cobertores tinham-se enrolado à minha volta. Ele desembaraçou-nos deles. O ar sobre a minha pele foi um choque e comecei a tiritar. Ele estava recortado contra as estrelas pintadas e tinha a estrela polar pousada no ombro. A sua mão deslizou sobre a subida e descida acelerada da minha respiração ventral. Acariciou-me docemente, como que a alisar um tecido finíssimo, e as minhas ancas erguiam-se quando ele me tocava. Puxei-o para mim a tremer sem parar. Ele também tremia. Parecia ter estado a correr durante muito tempo e muito depressa. Disse o nome dele, creio eu. Saiu-me como num sopro. Era oco, como uma cana pendurada que o vento fazia suar. O tempo não passava, a não ser na nossa respiração. Encontrei o seu cabelo entre os meus dedos. Qualquer coisa se avolumava dentro de mim. Um pulsar do sangue contra o movimento da sua mão. O rosto dele estava encostado a mim, mas eu tentei puxá-lo para mais perto ainda. Não pares, disse. Ele não parou. A sensação cresceu e cresceu, até um grito rouco se soltar da minha garganta e a intensa eclosão impelir o meu corpo arqueado contra ele. Não era suficiente. A minha mão encontrou o lugar do seu prazer. Os olhos dele fecharam-se. Pelas pausas da sua respiração, pelo anseio, senti que havia um ritmo de que ele gostava. Os meus dedos eram incessantes, seguindo cada arfar acelerado. As pálpebras dele eram da cor do céu ao alvorecer. Ele cheirava a terra depois da chuva. A sua boca abriu-se num grito inarticulado, e apertámo-nos tanto que senti o seu calor jorrar contra mim. Ele estremeceu, e ficámos imóveis. Lentamente, como a noite que cai, apercebi-me da minha transpiração, da umidade dos cobertores, do suor a fazer deslizar os nossos ventres um contra o outro. Separámo-nos com os rostos estupefactos e magoados de beijos. A gruta tinha um cheiro quente e adocicado, como frutos ao sol. Os nossos olhos encontraram-se, sem que trocássemos uma palavra. Um medo súbito e intenso cresceu dentro de mim. Aquele era o momento do maior perigo. E fiquei tenso, por recear o arrependimento dele. Não pensei, disse ele e interrompeu-se. Não havia nada no mundo que eu desejasse mais do que ouvir o que ele não dissera. O quê? Perguntei. Se for mal, que acabe depressa. Não pensei que nós, alguma vez, hesitava a cada palavra e eu não podia censurá-lo. Eu também não. Estás arrependido? Disse estas palavras rapidamente num único fôlego. Não. Eu também não. Seguiu-se um silêncio e deixei de me preocupar com a enxerga úmida ou com o modo como estava transpirado. Os olhos dele mantinham-se firmes, de um verde profundo salpicado de ouro. Uma certeza avolumou-se em mim, alojou-se-me na garganta. Nunca o deixarei. Será assim sempre, enquanto ele me quiser. Se tivesse palavras para dizer isso, tê-lo-ia dito. Mas não encontrava nenhumas suficientemente grandes para expressar aquela verdade colossal. Como se me tivesse ouvido, ele estendeu a mão. Não precisei de olhar. Os dedos dele estavam gravados na minha memória, esguios e sulcados por veias, fortes, rápidos e sempre exatos. Pátroclo, disse ele. Aquiles era sempre melhor com as palavras do que eu.